5 da manhã, levantei, vesti a farda. Mais um dia, correria, propina, cilada. Medo até tenho, mas preciso viver. E nesse sistema, como não se corromper? Profissão, alvo móvel, se não fecha, vai morrer. 3 filhos pra criar, sem ter pra onde correr. Guanabara dos espertos, ou sou eu, é você. Guanabara dos espertos, malandragem, manda ver. Companheiros na viatura, 4 aceitaram e eu na linha dura. Fechei, colei com arrego, sustento em plena luta armada. Ninguém pode saber que pesadelos até parece. Esperto se atrapalha, os responsáveis pela ordem já tem fama de canalha. Na sul, na oeste, na zona norte, quem não fecha com o bonde se prepara para a morte. Cristo Redentor, lhe peço bênção sinceras, onde eu tento ser honesto, mas...